I was invoking around the place that I belong. Thank you. I believe at all.

desejando os melhores contatos com todos os amigos, músicos de todos os lugares. E passando a ideia de que a música vem do coração. Thank you.

Thank you.